Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Mais uma edição para 7 de maio de 2013. Uma edição que hoje terá menos conversa e mais música, como aliás também acontecerá amanhã. Nesta edição do nosso Nas Voltas do Globo, vou trazer mais música e porquê? E hoje amanhã porquê? Porque vamos trazer mais músicas de Portugal e mais músicas de Espanha. Por outras palavras, vou trazer-lhe hoje música do nosso país, música tradicional do nosso país, porque é isso que caracteriza Portugal em termos musicais, é a parte mais tradicional da questão, e vou focar-me em alguns instrumentos. Acordeão, que é um instrumento bastante, enfim, bastante habitual, bastante frequente na música portuguesa, e vou trazer-lhe também, aliás, e outros instrumentos como o cavaquinho, como o bombo, enfim, teremos aqui toda uma, enfim, uma, como é que eu posso explicar, enfim, teremos aqui um coquetel musical dentro destes géneros. Eu vou contar, para me ajudar a preencher este espaço musical, vou contar com a orquestra típica scalabitana. Uma orquestra, como o próprio nome indica, pertence à cidade e ao distrito de Santarém, e do qual temos alguns registros áudio, de facto, bastante interessantes. São, de facto, músicas bastante tradicionais, e que, quer nas cantigas, quer na própria forma de cantar, quer na parte instrumental, e escolhi precisamente esta orquestra por um motivo muito simples. Porque reúne precisamente aquilo que eu falei aqui: o acordeão, o cavaquinho, o bombo, e haverá outros instrumentos também que são característicos. Eu não vou pela gaita de foles, já vou explicar porquê. Porque este instrumento é também também bastante característico de Espanha e é dos mais característicos. Por isso mesmo vou deixar este instrumento para amanhã, para a edição de amanhã, nas duas voltas do globo. Hoje deixo com música portuguesa. Na maior parte dos temas, os primeiros 4 temas vão ser da orquestra típica scalabitana. Vamos ainda ouvir também umas modinhas com um instrumento português que é um bocadinho mais raro, ainda assim é português, é a viola amarantina. E, portanto, vamos trazer aqui, nesta edição das Voltas do Globo, um total de 7 temas, os últimos 3, então, muito também com a viola amarantina. Esses terão uma particularidade, vão ser apresentados por um locutor que não sou eu, nem é ninguém daqui da rádio, é o resultado de uma recolha musical, e que recolha é essa que vamos conferir então nesta, enfim, que vamos conferir também nesta edição do Nas Voltas do Globo. Também é português e, portanto, vamos dar-lhe esse destaque. Há outros instrumentos portugueses, como a braguesa, por exemplo, mas enfim, vou deixar para outras oportunidades. Desta vez vamos ficar com a música mais tradicional, genericamente. Ou seja, enfim, a orquestra típica scalabitana, singimos um pouco a esta orquestra. Poderia ser entendido como limitação, mas não. Só que eu quero voltar a Portugal, numa outra, com outro cuidado, porque é o nosso país, não é? Quero voltar a Portugal com outro cuidado e trazer emissões específicas de cada região do nosso país. Mas isso já serão outras cantigas, outras modas. Para já vamos ao geral e o nosso Nas Voltas do Globo, se está correto, com a minha intervenção, fica-se por aqui. Regressa apenas amanhã, por volta das 18 horas, tal como hoje, para mais uma edição, então, deste espaço radiofónico. Ao ouvinte, desejo a continuação de uma ótima tarde de noite na companhia do canal 1 da Rádio Internet. Já de seguida, Nuno Miguel traz mais uma edição de Spectrum e eu volto então amanhã às 18 horas. Fique bem, boa tarde, e agora com a orquestra típica scalabitana e a dança do baile. Dança língua comprida demais, e já os teus pais dizem que é coisa pouca, não carrega.

Canal 1. Há 3 dias que não janto, há 4 que não almoço. Há três dias que não janto, há quatro que não almoço. Tenho uma espinha no cu e quero coçar, mas não posso. Tenho uma espinha no cu e quero coçar, mas não posso. Há duas coisas no mundo que eu não sei se vale a pena. Há duas coisas no mundo que eu não sei se vale a pena. É mulher bater ruama em puter a gaita pequena. É mulher bater ruama em puter a gaita pequena. Minha avó quando morreu virada de cu pro teto. Deixou como herança um peito para cada neto. E deixou como herança um peito para cada neto. Não há rio sem rio, nem ponte sem portigela. Não há rio sem rio, nem ponte sem portigela. Nunca vi homem sem pau, nem dela. Nunca vi homem sem pau, nem mulher sem racha dela. O raio da minha prima estes dias foi à missa. O raio da minha prima estes dias foi à missa. Escorrega ao passar por mim e agarrou-se à minha perna. Escorrega ao passar por mim. Beber água, encontrei o ramo verde. Quem não perdeu tinha amores, quem não perdeu tinha amores, quem não encontrou tinha sede. Dai-me uma pinguinha d'água, dessa que eu ouço a correr. À fonte beber água, bebi, tornei a beber. Vinha o meu amor de frente, vinha o meu amor de frente, muito gostei de o ver. Dai-me uma pinguinha d'água, dessa que eu ouço a correr. Entre pernas e pedrinhas, entre pernas e pedrinhas, alguma gota de beber. Alguma gota de beber. Chegar em primeiro, eu chego logo em seguida. Passamos o dia inteiro, passamos o dia inteiro esquecidos desta vida. Dai-me uma pinguinha d'água, dessa que eu ouço a correr. Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota de haver. Alguma gota de haver. Quero cantar uma rola, quero cantar uma rola, com uma rola ninguém canta. Fui à fonte beber água, para te ver, Maria, para aliviar a mágoa, para aliviar a mágoa que há muito tempo trazia. Dai-me uma pinguinha d'água, dessa que eu ouço a correr. Água a correr, não te negues a ninguém. Se o meu amor vai beber, se o meu amor vai beber, vou logo beber também. Dai-me uma pinguinha d'água, dessa que eu ouço a correr. Pinguinha d'água.